espelhar em quem? Mas comigo não foi diferente. Cresci na rua vendo rapper de moleque. Foi assim na correria o dia inteiro. E o tempo foi passando e a idade aumentando. E conheci o desemprego. Veio aí então a falta de dinheiro pra dar um rolê, só pra ver de qual que é. Comprar uma toca pisante até uma perna maluca pra ir no show de rap, curtir com os irmãos mais considerados, dançar o break com os aliados. Quem não sonha com isso, me diz aí. Uma infância comum, com mais de todo moleque. Soltava pipa, jogava bola de vez em quando, 4 e 20. Seu fato comum em toda a periferia. Alguns moleque estuda, outros se influencia. Uma infância comum, com mais de todo moleque. Soltava pipa, jogava bola de vez em quando, 4 e 20. Seu fato comum em toda a periferia. Alguns moleque estuda, outros se influencia. Tô aí um bico aqui, vou levar no dimanche. Na humildade, na fé, de pé no chão, na correria. Estou firmão, com o tempo fui dando volta por cima. Hoje tenho casaco Adidas, uma mina de rocha, quem não me vira as costas. Os mano que curte um som, todo sangue bom, nunca me deixaram na mão. São verdadeiros chegados, finados, cocão. Não me esqueci de tu não, fez história na quebrada e se foi então. Hoje em dia não é mais diferente. Os moleques estão com ferro na cinta, é bala na mente. Rapaziada não está mais consciente de seus atos nas ruas, nas esquinas, nas favelas. Fazer o que é sair dela, não tem jeito. Cada esquina que eu passo, que vejo um cara de joelho sendo os redditos pelos danada da vez. Uma infância comum, com mais de todo moleque. Soltava pipa, jogava bola de vez em quando, 4 e 20. Seu fato comum em toda a periferia. Alguns moleque estuda, outros se influencia. Uma infância comum, com mais de todo moleque. Soltava pipa, jogava bola de vez em quando, 4 e 20. Seu fato comum em toda a periferia. Alguns moleque estuda, outros se influencia. Meu irmão que ralou o mês inteiro para alimentar a família do irmão, mas o ladrão que fica ali parado, esperando alguém vacilar. Pra dar o enquadro não dá, tocar na cabeça, ele nunca vai parar. Ele não nasceu assim, é o sistema que se torna dessa forma. Revoltados, completamente desaliado. Não sou playboy, que enxerga a vida colorida. Minha vida não é assim, ninguém corre atrás pra mim. Então irmão, eu vou levando a vida longe do crime. Mas se malandro folga, aí seu lado vai embaçar. Sinto muito, vacilou, é tiro no peito. É sempre desse jeito, vida de ladrão. Muita treta, ilusão, irmãos. Vocês sempre acabam caindo pra cadeia ou pro caixão. Se liga então, rapaz de São Sebastião. Se ligar, curte as mina, fica de boa e pá. E por fim passa. E por fim passa.